96.1 FM, Zé Ramalho, tremendo aqui na Capivara. Segura a onda aí, agora sim, programação Revolução, nessa terça-feira, 3 de setembro, ó, tá quase chegando feriado, ainda bem. Você que tá na sintonia, ouvindo a gente aí pela internet, Rádio Livre Capivara, praticamente ininterrupta na internet e no FM, sim, sem paradas nenhuma, 24 horas. Por dia, 7 dias por semana e os 365 dias do ano. E quando é ano bissexto, é um dia a mais ainda, hein? Sua Revolução é isso aí. Agora vamos poder apresentar pra vocês o início desse Zé Ramalho glorioso. Sua Revolução hoje dedicado, na verdade, à capa do disco, hein? Quem vê cara não vê coração. E hoje eu fui pela cara do disco e tô lá. Elis Regina, Samba Eu Conto Assim. Essa aí vai ser a trilha sonora do dia de hoje. Fica na sintonia. Qualquer coisa escreve pra gente. Se desmaiar, grita. Kiss. Essa aí é a sintonia aqui na 96.1 FM. Som e revolução aqui nesse samba de Vou Me Matar de Elis Regina. Paz que eu tenho. clamei chorando. Sonhei nascer no que sou, nascer no que pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou eu. Eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu amor e ver que foi só um sonho e passou. Ah, é demais, ao fim da leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe e se vê. É tão triste. Meus olhos choram a falta dos teus, esses teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso. É demais, ao fim da leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe e se vê. É tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus, esses teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso. Thank you. vela, vou só cantar o meu canto. E vou cantar da maneira mais singela, e só depois vou te esquecer. E só depois vou te esquecer. Vou acender uma vela, vou só chorar o meu pranto, e vou chorar da maneira mais singela, e só depois quero esquecer. Quando o amor acaba em pranto, é o mesmo que alguém morrer. Vou acender esta vela que é por mim e é por ela. Que é por mim e é por ela. Que é por mim e é por ela. Essa aí é o Som em Revolução. E essa aí foi Elis Regina, Samba Eu Canto Assim, aqui na 96.1 FM. Programa hoje muito sóbrio, muito profundo, bem assim de terça-feira à noite, que tava quente, começou a chover, tá ligado? Passando recado pra quem tá na sintonia, acabamos de receber as notícias aqui que vamos ter um Astronomia Indígena, uma imperdível leitura das estrelas pelos índios. É, não é fácil não. Aqui lá no Observatório da USP, nesse domingo, acontece às 8 horas da noite, dia 8, na verdade não é domingo não, é sábado. Sábado, 8 de setembro, às 8 horas da noite, rola... Peraí que teve um adendo aí, tenta entender o adendo dela lá embaixo, que ela puxou o adendo. Temos um adendo aí. É no Observatório da USP, confirmando, a gente vai ter leitura das estrelas pelos índios. Pra você que gosta de astronomia, é um jeito novo de entender ali algum... uma história um pouco das pinturas rupestres que conseguiam mapear, que as pessoas perceberam que elas estavam mapeando as estrelas. Cada um vê de um jeito, até o próprio céu, por mais que seja o mesmo céu, as mesmas estrelas que estavam provavelmente daquela época até hoje, uma ou outra ficou um pouco diferente, até mesmo a passagem do cometa Halley, não sei há quantos anos ele passa, mas de outros cometas que passam há tantos anos pela órbita da Terra. Imagina que loucura que era a visão dos índios, né? Na verdade, aqui no caso tá dos índios, não tá dos homens pré-históricos, né? Mas como será? Então, será que eles também vão tratar a respeito dos homens pré-históricos? Como que os homens pré-históricos viam as estrelas? Você, delirante professor Pearson, que está aqui ao meu lado, conseguiria imaginar de que maneira os homens pré-históricos, entendendo homens pré-históricos como os homens da pré-história, né? Os homens antes da história, os homens lá da época dos dinossauros. É, então, boa noite ouvintes, boa noite capitão. Primeiro é uma coisa interessante pensar se os índios são pré-históricos. Pelo nosso próprio conceito histórico, a história começa com o nascimento da escrita, né? E os índios, assim, na sua cultura indígena mesmo, não, eles não têm escrita, né? Eu não sei, eu acho que meu, muitas coisas eram enxergadas. Eu olhando assim o céu de noite, vendo essas luzinhas piscando, eu tenho a impressão que, meu, parece um toldo nos cobrindo com alguns furinhos aparecendo. Cara, eu acho que muitas civilizações podem ter pensado que era assim também. Deram muitos nomes para cada um dessas luzes, relacionaram com deuses. Enfim, para a gente é só uma massa enorme de grande calor emitindo uma luz há séculos. Mas, meu, o que é isso? Que poder é esse, cara, do sol, né? Esse, meu, um bagulho que realmente a gente não entende, meu. Acreditar que a ciência é a compreensão completa sobre os fenômenos é meio estúpido também. Então é legal a gente conhecer o saber de outras... É o manto com furos, né? Isso é muito louco. É legal, gente. Eu acho muito interessante. Acho que, meu, quem tiver a oportunidade de ver, entender o que é. A cultura mesmo da significação da vida, né? Você olhar para o céu e entendê-lo de formas diferentes. Eu estava comentando aqui que, com o avanço da tecnologia, eu tenho uma vantagem. Na verdade, não é uma vantagem, mas uma. Um negócio que eu gosto da ideia, que eu sou filho de físico, Capitão Caverna, morando nas cavernas, também entendi um pouco de física e aprendi muita coisa da vida com aulas de física, né? Desde moleque. E nada mais é do que pura física, né? O universo, essas coisas todas. E dentro das coisas que meu pai me ensinava, assim, ele tinha um mapa do céu, que tem até um nome, se eu não tenho certeza... Astrolábio não era aquele mapa do céu que a galera ficava rodando assim. Planisfério celeste. Esse daí o meu pai me ensinou a mexer quando era moleque. Então a gente conseguia ver o céu, pá, via data, horário, essas coisas todas. E aí agora com o avanço da tecnologia no celular, pô, quando eu consegui pôr aquilo lá, eu falei, pô, é a mesma coisa, né? É o relógio do celular te avisa a hora, o calendário te avisa a data, e pra melhorar ainda tem o GPS que fala exatamente onde você tá, né? Cara, era incrível. Naquele ali, só de saber que você tava no hemisfério sul, hemisfério norte, já dava pra ter uma ideia de onde que estavam as coisas, né? Galera sabia já o GPS e toda essa parada há bastante tempo, né, meu? Nossa, porque esse que é o rolê, é o céu, cara, não muda. Você tem uma vez, conseguiu mapear, tá mapeado e ponto, né, assim, não muda pra gente que é leigo, né, claro. Pra mim que tô vendo ali na beira da praia, torcendo pra cair uma estrela. Isso daí pra gente é a mesma coisa. E aí pensar nos caras pré-históricos, nos índios. Aí fica uma pergunta pra você. Dos índios não significa pré-história, né? É um olhar dos rupestres... As pinturas rupestres, essas coisas assim, né? O olhar é do índio. Dos índios nativos, né? Essas pinturas seriam dos povos nativos aqui do Brasil, no caso, os índios. Então, eles tinham outras visões. Quando eles olhavam para o céu, o padrão de constelações deles eram diferentes. Isso daí de enxergar outros padrões faziam com que eles associassem, por exemplo, coisas do dia a dia. Animais que eles tinham contato, por isso que tem constelação da Ema, constelação da Anta, tem constelação do homem velho que parece da capivara. Então, o ponto da astronomia indígena é que cada povo, ou seja, cada etnia indígena, tem as constelações próprias. Então, é uma variedade imensa. Só que eles inscreviam tudo isso nas pedras. Entende? Essa é a parte rupestre que tem, que várias etnias já foram extintas, só que a gente tem ainda essas inscrições deles nas pedras. Tem uma pedra muito legal, um painel, né, inteiro, que é a pedra do Ingá. O painel tem mais de 3 metros de altura, por mais de 20 de comprimento, e a leitura dos indígenas daquela época, das constelações do zodíaco. Porque o que são as constelações do zodíaco? As constelações pelas quais o sol passa na frente, né, durante o decorrer do ano. Então, tem toda uma interpretação diferente de, sei lá, Touro, Áries, Câncer. Seriam as constelações deles desse caminho que o sol passa no céu. É muito interessante mesmo. Beleza. Então, para quem tiver afim de continuar entendendo um pouco mais... Só uma questão. música pra falar sobre a pré-histórica. Lembrei de um personagem do livro do James Joyce, Ulisses. Ele fala: quero acordar desse pesadelo chamado história, né? É pré-histórico nesse sentido, apesar de, meu, dos índios aí viverem, cara, até 1500 depois de Cristo. Essa noção de 1500 depois de Cristo só chega a 500 anos atrás. Por isso que, meu, muitos entendem o Brasil, né, dentro dos parâmetros da história. A história é europocentrista. Pode crer, esses índios que ela tá falando, que são os índios brasileiros, eles, principalmente eles, viam o mesmo céu que a gente vê hoje, né? Porque eles estavam localizados no mesmo ponto GPS que o nosso, né? Sim, é. E há 500 anos atrás, né? E sem essa consciência de ciência, de todos os aprendizados vindo lá, né, desde os gregos antigos, de olhar e fazer Pitágoras, né, olhar o céu e fazer a hipotenusa para saber a circunferência da Terra. Cadê eles? Eles não tinham criado nada disso. Me corrija aí, já, caro professor Pearson, até mesmo para aqueles que não saibam, como eu. Pitágoras e companhia, eles são antes de Cristo. São antes de Cristo ali, alguns séculos antes de Cristo. Os primeiros gregos matemáticos estavam bolando a base do que a gente entende como matemática hoje, como a gente entende como ciência. Os caras estavam criando. Por quê? Porque essa história chegou até nós, né? Porque o mundo que a gente vive, eu acho que em muitos sentidos é europeu, né? A gente, tipo, a gente usa uma língua latina, né? Veio criada lá no Império Romano. Por que que a gente fala português? Porque o Império Romano se expandiu, cara, ali no Mediterrâneo, enfim. E enquanto isso, um povo que vivia aqui, longe disso, foi, assim, exterminado, sua cultura, seus saberes, meu. A gente tem que carregar, a gente carrega, com certeza a gente carrega na nossa culinária, na cultura indígena, cara, em muitas palavras, né? A gente tem também a cultura indígena dentro de nós, sem dúvida, cara. E eu acho por isso mesmo que é bom pesquisá-la, entendê-la, cara. Então são sinais rupestres e pelos índios brasileiros, antes da nossa chegada, os verdadeiros nativos, os verdadeiros brasileiros, ou os primeiros brasileiros, né? Lá no Observatório da USP, confirmando, então, é um domingo, tá? Vocês vão ver ali no nosso cartazinho que a gente pôs, que é sábado, mas é num domingo, dia 8 agora, logo depois do feriadão aí. Quem curtiu feriado sábado, é sacanagem feriado de sábado, mas pelo menos pra quem trabalha de manhã já é um alento, né? E no domingão à noite, 8 horas da noite, tem a palestra lá, a discussão a respeito do céu indígena. Como que os índios viam o céu. Você é índio também, viu, capitão? Sou índio também. Por que eu sou índio? Porque você tá aqui, velho. Eu sou pré-histórico. Ninguém nessas terras, cara, vive. Ninguém nessas terras vive sem ser indígena, cara. Antes de tudo, índio, cara. Antes de tudo, índio. E aqui, antes de tudo, antes de mais nada, voltamos rapidamente, porque ao fundo tá Planet Hemp, Motherfucking Hasses, 96.1 FM, falando em diferenças, tá aí, seus filha da puta racista, quer dizer. There's no real world cancer. So I don't mind, push the water to be one. Bring it up, bring it up, bring it back. I'm rewind. Red over, red ahead. The watchman. Tell them what the racist be ready for them. Motherfucking racist, motherfucking racist. Remove your hands from my black face. Motherfucking racist, motherfucking racist. Remove your hands from my black face. Friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home. Gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. Oh, I wish that I could fly. All in the name of liberty. Yeah. é sempre a justiça, incluindo as prisões. Justiça, que justiça, se é sempre a justiça, incluindo as prisões. Thank you. lembrar todo mundo aqui na 96.fm, não é pra qualquer um não. Encontramos um, sim, sim, sim. Quem, como que era o nome do programa que a mina fazia aí? Fala a data, puxa a data daí. 18/10, provavelmente de 1999. Eu, por exemplo, nessa época era bicho e ainda não fazia parte da rádio. Quando vocês estavam na sétima série, ela fazia uma sessão de música calma. Às vezes calma para os esquizofrênicos, às vezes calma para as minas de TPM, para os sádicos, para os psicóticos. Sempre ela tentava achar alguém que não seria uma pessoa naturalmente tão calma assim, e mandava ver um programa para músicas calmas. E você que está na sintonia, que isso aqui é o Som Revolução. Os caras que buscarem desde quando começou o Som Revolução, faz um tempão já que começou, deve ter sido por volta do começo de 2000. De lá pra cá foram 130 e tantos programas, quase 140 programas, não são muitos, mas foram programas intensos como esse que você acompanhou aqui. 50 minutos de pura programação, sonzeira arrebentando na primeira meia hora, nos primeiros 20 e tantos minutos aqui com Elis Regina no vinil. Olha, vinil, saudoso vinil no samba, eu canto assim, um samba bem pesado, bem down. Seria bom pra nossa amiga que fazia os programas pra pessoas música calma para as pessoas esquizofrênicas. E o Capitão Caverna aqui vai saindo da área, deixando ao fundo esse glorioso Mundo Livre S.A. Não é para qualquer um não, hein? Mundo Livre S.A. arrebentando. Fica na sintonia, semana que vem tem mais. 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Pega o bebado. Pega o bebado. Ronaldo era o único fenômeno que levava Daniela pra casa. E aquela criatura Laura anda em casa com o próprio irmão. E aquela criatura Laura anda em casa com o próprio irmão. E aquela criatura Laura anda em casa com o próprio irmão. Mortal Academia.